Pronto. O Webjet 5729, Salvador Confins, autorizado nível 340. Decolagem dão no zero, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Romeo, India Delta Eco, onde intercepta a rota Zulu 16. 5437 no transponder, controle em 1 no 9.8, objeto 5729. Autorizado com fim, nível de voo 340, que é a rota do plano, obter Zulu 16, decola da 10, com primeira curva à direita, no perfil da saída da El, transição Leda, após Leda, voa direto posição Bridge. Controle 1198 e adicionando 5437. Confirme apenas o nível copiado, o objeto 5729. 340. Correto, é posição do pronto para acionamento, push. Chamará 5739. Autáxi, Rebusa Cargo 8443, 3 horas e 30, 4 a bordo, alterna São José dos Campos. Afirmativo, por gentileza, aguarde para o táxi. Aguardando. Tá. Já está, Volvo. Aí. 17, Oxiné. Prossiga. 200, autorizado, direto, Ilhéus. 200, Ilhéus, obrigado. O Metro 27 vai chamar agora Recife 1251 e alternar 1-3325. É, confirme, foi intercortado para o 6327. 1-2-5, 1 na frequência de Recife e alternativa 1-3-3-2-5. Autorizado, ele é... Tivo 5-2-6-6, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, trip. Controle o Oceané 6314, cruza 120 em ascensão 340, prospectagem de voar petrolina? Aguarde 6314. Na escuta, 6314. Estamos na Fox, só chamar o plano 219. O 6314, chame Recife 12545. Alternando 1-2-6-8-5 e solicite ao mesmo, Pejolina. 102545, alterna 2685, obrigado, hoje é 63, no caso. Boa. Ufa, séria 01, vai livrando na Fox Fox. Estabilizado na sinal da 1-0, corrigindo. O 5266 completa a aproximação, 1-0, a pista, 2-18-6. 18-6, grato. Afirmo. Rita, pode parir para intercepto Interlagos. 3 horas e 30, até na Guarulhos. 183, 13:30, confirma alternado? Guarulhos. Gente, o TAM 3217 tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. No ponto de espera com o número 2, chama a torre 1086. Quando pronto, o altímetro no 09. Autorizado Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera 186, 1011, na 3217. Passando o externo, baixar travar, trip 5266. Gente, livre pouso, 5266. Livre pouso, trip grato. TR 1-3325, bom voo. 251-3325, obrigado. Calo. Abraço. Oi, Salvador, a Sacago 8443, boa tarde. 28443, mantém o ponto de espera. Atrás. Guarde o 5729 da web. Oceana 6321. Go ahead, 6321. It's clear to push back and start up reporting when you are detect 6321, Oceana. Roger, clear, pushback, 6321. Sete de Zulu, controle, Salvador, prossiga. Pierre, agora para pouso 1 no zero. Era na Delta, aguardando o pouso da aeronave. Laborde. Comenta, é por táxi. Autorizado, funcionamento, chama na táxi. Certo, passarei 2231, não é o solo? Só para informação de tráfego, é o número 2 agora. O, tem um aeroporto da Oxené, a sua esquerda já iniciou, ok? 399 vai chamar Recife 1251 e alternar 1-3325. 251, 1-3325, 399. No 395, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-1, reporte estabilizado na LS. 2.000, reportará estabilizado, 1.011, vou no siga direto no rotatório, Índia Mike Alfa. 266, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, grato, trigo. Airu, informa pessoas a bordo. 07, qual você? Juliette, 07 a bordo. Na época. 5266, táxi via Alfa, Kilo, Pato 3, quando lá tem sinalizador. Alfa, Kilo, Pato 3, lá sinalizador, trip 5266, grátis. Papapá, Charlie, Tango, Uniforme, é o solo Salvador. Mantenha o ponto de espera com o número 2. Ativo, tem alguma aeronave na aproximação aí, ou a ABS está com um problema técnico? É, devido à aeronave cruzando aqui, está com prioridade. Ah, entendi, obrigado. 8443 ali, mantenha no zero. 8443 ali, mantenha, fixe no zero. 7755 com fins 3. Eu tenho 360, copia? 755 Salvador com fins autorizado nível 360, decolagem do 1-0, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleda após Leda, voa direto em posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta a rota do Zulu 1-6. 5427 no transponder, o controle 119.8, o 1755. Afirmativo. O voo no 755 autorizado com fins, nível 360. Decolagem 1-0, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Romeo India Delta Elco, onde intercepta a rota do Zulu 1-6. Após conforme o plano. 5427 no transponder e o controle em 1-9.8. O voo no 755. A corrida do Raps a cargo à frente, ele mantém 1-0. 307 após o ABS, ali mantém. Ramos a cargo 8443, a linha e decola da 1-0, vento no 60 graus com 7 nós. Autorizado a meta decolar, Ramos a cargo 8443. 08 portão, a linha posta no pronto para chegar na meta push. 729 com 144 a bordo, 3:20. Alterna Guarulhos. Guarulhos alternado, WebJet 5729. Positivo. 5729 da Web, via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre 1086 quando pronto, 1011 no altímetro, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, com a torre 1086, 1011, 729. Voltar, patanal 4711 no portão 4, pushback acionamento. Nacional 47104, portão, tá livre a portar. Porta ataque, Nacional 47104. Salvador Ground, Oceanair 621, request taxi 125 on board, 0340, and alternate Goiânia. Controle Salvador, Açacago 8443, 2500, da Elfisca. Ação 8443, submantenha 430, saída da Elvigilância. 430, 8443. Cópia. 1925 está para a cópia, gente da WISC. 1925, aguarde, mantenha escuta. Aguardando. China 6321, stand by the taxi. Stand by the taxi, 6321. O 001 pronto, cópia. Série 01, pronto para cópia. 95 desloca vivo. Ono 395, complete aproximação, torre 186. 186, obrigado. Cópia. NF 6321, can you confirm the injuries is 0240? Ono 7, vento no 60 graus, com 8 nós, altímetro no 09. Repose 17, Matheus. Torre, muito boa tarde, objeto 5729, ponte espera pronto. 25729, mantenha o ponto espera. Manterá. Torre, gol no 395, vai passar externo, baixar travado. Se a gente continuar a aproximação, agora de pista livre, o Ono 395. 395, aguardando, 395. 316, 321. O 001 na escuta para cópia. O 001 Salvador Ondina, 1000 pés altitude, em ala com um exército brasileiro 4008. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0165 no transponder e o controle em 1 no 9, 8. O Fuséria 01. Copiado no 075 inicialmente, mantenha a chegada a Mari, aguardando para prosseguir no RNAV. Protegimento correto, Fuséria 01, já pronto para o táxi? Gente, após quando pronto para o táxi, faça um check no equipamento rádio que é intensidade muito baixa. Salvador, uma boa tarde, seu TAN 3145 com a informação WISC. Portão de número 612 para o Galeão. Estimativo, número 3 para a cópia, por gentileza, aguarde. Bateria 2231 na escuta. 45. Salvador, Juliette Índio Zulu. Juliette Índio Zulu, reduz a aproximação na medida do possível, ingresso na final no 7, é patinado de 3 milhas. Matias, vai ingressar na final, ajustar a velocidade para prosseguir como número 2. O contraste da minha posição de 3 horas vai prosseguir como número 2, positivo? Positivo, prossegue como número 2, o Juliette Índio Zulu. Reporte final de 2 milhas, então. Reporte final de 2 milhas, Zulu. No ponto de espera, chama a torre 108-611 ao altímetro, o Pantanal 4719. Na passagem, ela abre a viagem, vai passar à direita, sai como número 3, o Pantanal 4719, a 208-611. Papapá, Charlie Tango Uniforme. Na escuta. Alça 8443, chame Recife. Frequência 1251 e alterne 13325. 251, alterna 13325. Alça cargo 8443. Saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota UP Zulu no meio após conforme o plano de voo. 5443 no transponder e o controle em 1 no 9, 8, Charlie Tango Uniforme. Ono 075, após etapa, voo e serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés. 586, o Charlie Tango Uniforme. Turbulência, Galáxia Ventuno 70 graus com 8 nós, altímetro no 09. 70 com 8 nós, 10, 11, ajuste. 5729 ali, mantenha no 0. 425 no transponder, o controle em 1 no 9, decimal 8. Voo 925. Autorizado 360 Brasília, Atlas Lua 197. Decolagem da 190 com curva direita, na bola o fito. 5425 a transponder, 198, controle de saída para o gol 1925. Só corrigindo saída, gole, transição ou fito, ok? Passando pela posição eval. Gole ou fito. Gole, transição ou fito. O gol 1925. Correto, reporte quando pronto para acionamento post no 07. Reportará. Tan 3145 na escuta para cópia. Afirma, senhor. Tan 3145, Salvador Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, pós Leda, voa direto, posição BDF. Bravo Índia, Delta Eco Victor. Onde intercepta a rota UP November 857, após conforme o plano. 5454, no transponder o controle em 1 no 9 decimal 8, da 3145. Para o Galeão no 360, vamos decolar da 10, curva direita, da Leda, após Leda B10, entre November 857, após conforme o plano. Acionamos 5454, controle de saída 19-8, da 3145. Cotejamento correto, após quando pronto para acionamento post da 3145. 3145. Afirmativo, parceiro 2231, inicialmente táxi autorizado até o través da posição meia dúzia, na minha escuta. Inicialmente é o través da meia dúzia, 2231. Só logou o ONU 395, livrou, tá na sua escuta. Afirmativo, ONU 395, táxi em frente, reporte antes da táxi Juliette. Táxi em frente, reportará antes da Juliette, gol ONU 395. Solo trip 5219, pátio 3, pushback, acionamento. Trip 5219, solicitou push no Patriz? Firmo. Tente, tá livre para o táxi, trip. Trip. Quem chamou no pátio 4 foi o... Número 2 agora para cópia, 02 a bordo, pátio 4, torce em treinamento no corredor forte, aguarde. Romeu Foxtrot Lima, confirme o pátio que se encontra. Pátio 5 EBTA. A intenção é 1000 pés para Siri? 500 pés. A1 Alfa TA 50, Romeu Fox Lima, incende EBTA. Pronto para cópia. Romeu Fox Lima, Salvador Siri, 500 pés, decolagem 197, primeira curva à direita, via linha do litoral, setor sul. 500 pés, aciona 0121 no transponder e o controle em 1 no 9 decimal 8. Romeu Foxtrot Lima. Oi, Salvador, boa tarde, web 5729, decolando. Boa tarde, webjet, webjet 5729. Confirme se a torre lhe pagou algum código transponder. Pressionamento táxi, Romeu Foxtrot Lima. Parceria 2231 em frente, via Juliette Alfa, número 2, um ponto de espera, 3186-1011, no altímetro, bom voo. Em frente, Juliette Alfa, ponto de espera, 3182, passando 2231, grato. Prossiga ao 340, Cedael, e aguarde o contato radar. Cedael, aguardando o web 5729. Azul 4260, complete a aproximação, torre 186. 86-4210, obrigado, boa tarde. Boa. O 5729 é o jet, contato radar, passando a 4600. Confere 5729. Boa tarde, 4260 da Azul, estabilizado final. Sente reporte externo, 4260. Contará. Pátio 402 a bordo, para acionamento táxi ator, 1086. 3, autorizado backtrack, parte livrando. O 1395, prossegue em frente, via Índia 03 ao portão. Via Índia 03 portão, gol 1395. Solo trip 5219 para o táxi com 50 a bordo, 3 horas e 30 e alterna Salvador. Estimativo, trip, táxi inicialmente autorizado até a saída do pátio 3, ok? Reporte para ingresso no pátio principal. Até a saída do pátio 3, reporte para ingresso, trip 5219. 6321, call departure. Ocean 6321, flight maintain 230, perform call departure. Roger, climbing 230, call departure, 6321. Estimativo, altímetro 1011, táxi livre até a Taxiway Hotel. A intenção do posto 01 é decolagem a partir da Taxiway Hotel. 1011, agora pista livre. 1011, livre decolagem da 1010, vento no 60 graus, com 7 nós. 4471, autorizado decolagem da 1010. 1000, repórter Serra Livre 366, com autorizado da 075. 11 a bordo, ciente, posto 01, na Taxi Hotel, mantém a posição e chama a torre em 198, decimal 612. Juliette Índia Zulu, frequência livre a estacionar. Metro 1019, livre táxi, chama para ingresso. Foto 260, livre pouso no 10, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro 1019. 60. Canal 479, decolado ao 05, chame controle 19.8, bom voo. 198, controle obrigado, canal 479. Ok, 7. O 925 mantém a posição, aguarda as instruções. Vai, mantém. 925. De 479, vigilância, igual 360. Autorizado, ascensão livre de voo 360, patronal 4711. Vai passar sua cauda aqui? Paciente, 925. Salvador, o TAN 3145, ponte 612, pushback e acionamento. Aguardo, o TAN 3145. Aguardamos. Ô, solo voo 925, solicita se possível acionar na posição. Estimativa, acionamento da posição é marcha lenta, aguarde para o push. Estimativa. 925, agradeço. Afirmo, ali mantenho no zero. Sal contorno pátio após táxi via Juliette Alfa. No ponto de espera, quando pronto, retorna a frequência da torre, 108.612 e a 1011 no altímetro, 1009. Acionamento Índia November Alfa. Índia November Alpha. 01, a linha decola da 10, vento no 70 graus com 7 nós. Autorizado, Leda, 4719. Leda, patronal 4719. Boa tarde, 4260, Leda, Francisco. 4260 da Azul, boa tarde, táxi via Alpha, reporte Anza, táxi e Juliette, por gentileza. O Gol 925 está livre, pushback no 07, o portão é após quando pronto para o táxi. Sim, está livre, reportando para o táxi no 925. O TAN 3145 na escuta. Afirmo. Está tudo totalmente pronto para pushback? Totalmente. Está livre, 612 é para o táxi, TAN 3145. Grave, chama aí táxi 3145. 075. Bom, no 075, boa tarde, é a parte externa. A coisa lá externa, bom, no 075. É 001 com ala, decolou a 08, curva à direita, segue via litoral, reporte livrando através da 1735. Reportará livrando através da 1735. Boa tarde, 4234, desça para o nível 050, chegada a Mari. Dois, Mari, ao 060. Afirmativo, azul 4260, ingressa via Juliette, posição 01. Juliette 01, 4260. No 09. Depósito 90 ou 1075. Ajuste 0019. 5729, boa tarde. Boa. Ador departure, Ocean Air 6321, it's possible to fly direct to Tito. Stand by, 6321. Roger, stand by, 6321. Opa, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle Salvador, prossiga. É 0 graus, com 8 nós. Gente, 01, chame controle 199.8, bom voo. 199.8, tem volta. Fundo Fox Lima, a linha mantém 17. Salvador e pessoas a bordo. A voz, o tipo da aeronave é o Romeu 44. Copiado, Romeu Oscar Bravo, inicialmente voo para 1.000 pés na proa do farol da barra e reportando mesmo. Gente, mantém a posição alinhada, Fox Lima. Até. E a minha, ótimo ajuste. Cuidado a check in space, reporte final, pouso Ondina. Confirma, tem 500 pés, precisa orientada a 1.000. Prossiga para 1.000 pés, o 001, e reporte final para o pouso Ondina. Reportar final para o pouso, foi 001. O Romeu Oscar Bravo, mantenha 500 pés, Romeu Oscar Bravo. Alfa 18, meia, posso esperar, torre Mi 11, ajuste. Mi 11, Vidente Alfa, do posto 18, 6, 3, 1, 4, 5. So 076, descend 4,000 feet, to an H1011, bom survival. Os 231 na linha, mantenho no 0. So 128.8, if unable 1260, and request it back to Osito. Metro no 09, livre táxi, chama para ingresso. 075, solo ao 12, livre à direita, solo 12, 1.9. 209, eu lembro água, 075, boa tarde. Meu Fox Lima, livre decolar da 17, vento 140 graus com 7 nós. Salvador, muito boa tarde, agora no 075. 075, bem-vindo, prosseguindo via Alfa e mantendo a Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette, no 075. 231, livre decolar da 10, vento 140 graus com 7 nós. 231. 5219, após início da corrida do passaria, da linha mantém no 0. Lima decolado ao 13, chama controle 19.8, bom voo. 098, Fox Lima, espera daqui a pouco. Controle Salvador, cordial, boa tarde, meu carro, Romeu Fox Lima. Boa tarde, Romeu Fox Lima, mantenha 500 pés no corredor Xé, reporte o farol da barra. Minhas da Serra, pode fora da barra, Romeu Foco de lá. Confirme o controle?